preciso dizer muito para expressar o significado desta palavra na vida de cada um de nós. Uma pessoa que deixou de ser apenas um homem e passou a ser um super-homem. Um herói, mesmo que isso seja só na imaginação dos filhos. Nosso pai sempre será o nosso eterno super-herói. Um pai tem a sabedoria de um mestre, a sinceridade de um amigo e o amor de Deus por seus filhos. Para você que é papai, você que tem seu pai e você que mesmo não o tendo mais presente, o leva sempre em suas lembranças e em seu coração. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos vocês e seus queridos papais. São os sinceros desejos da Super Máquina do Tempo Pop Saudade 3D. Hoje o show do Pop Saudade é pra vocês. Feliz Dia dos Pais, Família Saudade. Feliz Dia dos Pais pra todos os vai-vai, minha gente. Hoje aqui no Clube dos Bombeiros. Bora começar, bora começar. Pop Saudade. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi bem eu não poder te dar mais amor. Você não escutava o que eu falava, nem dava chance pra eu te ajudar. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Pop. Ao teu lado quase nada existia. Pop Saudade. Com tristezas eu chorava a minha agonia. E aí, família? Você fazia parte dos meus sonhos. Feliz Dia dos Pais a todos. Hoje, pra gente, pra curtir o Pop Saudade. Dia sem parar. Aqui no Clube dos Bombeiros. Mas a fatalidade foi chegando. João Lubelli Feijão já por aqui, um abraço. E a morte. Galera da Cerâmica chegando junto pra recordar aqui do Pop. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito. Chopete, os velha guarda. A Joandira que me chega por ali. Pai, porque você me abandonou. O Chiwa lá no Sideral fazendo uma visita, obrigado. Ainda essa galera sangue bom. Alô, Falcão! DJ Paulinho Boy. Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte sorrateira te levou. Meu pai, porque você... Nossas queridas Gelo Kits. Vão por ali também os cachorrões. Obrigado. Ainda bora, Eduardo. Tinha muito pra te dar. Meu pai, porque você me abandonou. Pop Saudade. Bora recordar. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada. Equipe GDP aqui com a gente também, obrigado. Galera da Pissarreira! A amava a princesa mais linda da terra. Bora, negão! Olha a equipe Trinca aqui. Sempre curtindo o Pop Saudade. Vamos lá. Mais um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Fosse carpinteiro e você princesa. Para Bibi, o Tony. Sem dinheiro. Aí da panificadora Leal. Tô aqui com a gente também, obrigado, olha. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Super Máquina do Tempo. Venha reviver os bons momentos de sua vida. Pop! Sábado tem Pop Saudade em Bujaru. Domingo tem Pop Saudade no Recreio. Junto com a carroça. Vamos lá. Se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Vamos lá. Saudade. E com todo carinho comigo casaria. Vamos lá, Paulinho Boy. Mete ficha, meu DJ. Tio Pé, Kelly, olha. Bora recordar no Bob. Vai, Marituba. Baby vai partir no amanhã. O que vou fazer? Essa não, covarde! Baby vai partir no amanhã. Toma, Rosinha, de orelha. Posso fazer? Ela viaja. Alô, Mandira! Ela não vai ficar. A equipe cheia também. Obrigado! Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Paulo da Cerâmica, olha aí. Não quero insistir em vão. Alexandre Luiz, ele é primeiradão. Quase me mata se me diz não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer? Bora, Val, bora, Jaqueline. Nosso casal Pop Inteligê. Baby, eu vou te encontrar. Alô, Bilu, aqui comigo, Bilu. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer. Mas é eu. E aí? Eu tenho. As lobas também, sempre no apoio. Alô, Nina. Olha as fanáticas. O covarde DJ Paulinho Boy. Covarde chegando junto. Bora recordar, marido. Alô, Leandra. Alô, Tamara. Aí do restaurante Cantinho do Sabor, lá no Parque das Palmeiras. E tudo! Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou. Com o coração ferido de tristeza e dor. Só agora eu sei o isso aí, Liel. Olha o de velha guarda aqui com a gente. Vamos lá. Nasceu ainda as promessas de um grande amor. É o hino dos velha guarda. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Nem todos. Eu mereço esse castigo por ter confiado todo um dos mais. O Eliel não é assim, não. Vai! Vai com Deus, amor. Seja feliz. Bora, Lelo! Meu amigo Rossi dos Cachorrões. Bora, Rossi! Que eu vou ser forte. Ele e o Paulo. Pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Chegando junto, os safadões e as meninas que não querem brechar. Anderson Safadão. Até que fim o Siqueira te liberou, hein, Safadão? Vou te contar. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. DJ Paulinho Boy. Aí, covarde! Mano Silva fazendo uma vigília aqui no Pop Saudade. Foram bem recebidos lá em Outeiro. Estão de volta, gente. Muito obrigado, tá bom? Pra semana já tem vinheta, Falcão! Vai com Deus, amor. Seja feliz. Aí, garçom. Traz uma mesa aí pro Safadão. Ele tá com toda a ponta hoje, toda a pólvora. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Mais pólvora! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente Pop vai Saudade. Saudade. Casal viajando, chegando junto, bora Carlinho, bora Dilene. Uma mesma roupa branca. Se ficar do lado não enxerga, hein? Ela com quem nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando. Uma mesma roupa branca. Paulo da Cerâmica, Boba Sheila e as meninas. Aqui, vai. Nosso Senhor. As bandidas. E que bicho, senhor. Deixa dar valor. Show do pé de feijão. Pop Saudade. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse. Lindas flores estão ornando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada. Sinto a vida já pingando. Senhor, deixa assim. Lá pro céu. Bora, Marituba. Está me chamando. Bora, tá chegando aí aniversário do Pop Saudade. 15 anos de sucesso. Dia 31 e dia 1º. Dia 31 é Calamazu, tá, gente? Primeiro vamos confirmar o local. Informar pra vocês, 15 anos do Pop Saudade. Nosso Senhor. Saudade. Paulinho Boy, balança! Maestro já transmitido ao vivo. Bora, Maestro! Quando ouvir minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção me envolver, você sentir vontade de... Chegamos junto, Marcelo Denilson, o rei do açaí. Tá na cerâmica. Pra refletir, feche os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Pop Saudade. Por favor, não diga tantas vezes não. Alô, Falcão! Aqui no Chivas, da Atalaia, lá no Cineral Digital. Vamos fazer uma vigília aqui no Pop Saudade. São sempre bem recebidos, que diga de passagem. Vamos lá! Lembra que a gente... Essa não, compadre! Essa coisa jamais se deixa. É Biga Glória, é do seu grande amor, né? Obrigado. A galera GDV. Uma trança até se jura, amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Ei, Bilu, Bilu, Bilu, meu gato, cadê você, gostoso? Vim bater uma foto da vampira, quero postar no Instagram, eu adoro. O Bilu já bateu as fotos do Pop Saudade, tá, gente? Vamos lá. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Os Cachorrões da Saudade, de Marituba. Ligue o volume do amor. Dali Hello Kids. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor, me dê seu tijolo. É, Gotinho Pé. Achei o teu clone aqui. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Olha aqui. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ. Rapaziada do Balvarim, beijo. Essa galera me curte meu trabalho desde o tempo no Mineirão. Olha aí. Obrigado. Me completar. Recordando! DJ Paulinho Boy. Ora, Maurício, seu grande amor. Meu branco. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Legal da equipe Triga. Meu amor, você não deixa. Sábado já tem vinheta lá em Bujaru. Meus olhinhos me olhar. Antônio Eduardo, por ali, bora, Eduardo. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria, beija teus lábios, linda rosa. Dali Popetis! A nossa chovete ali. Cabelo de fogo agora, né? Gostei, gostei, olha. Com teus olhos me falava que me amava eternamente. Pop saudade. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Baby boy. Meu amor me engana. Cadê a carne? Cadê a carne? Quando eu estava ausente. É Bigabama aí dos perversos do pop. Quando eu Fala, Bama. Estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia. Tio Pé aquele, olha. Carinhosa. Pareceu até um clone hoje. Beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha índia. As bandidas da saudade e a equipe 100 já estão na área. E dizer-te, minha linda rosa, tu és linda. O Silva da Atalaia, tô com a gente também no apoio lá no Cineral. Forte abraço. Domingo já tem vinheta, Falcão. Feiticeira, minha indinha vendosa. Nova super máquina do tempo. Venha reviver os bons momentos de sua vida. E aí? Minha linda rosa. Pop. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda está. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você. Chegamos junto, as meninas pop, chopper. Olha aí, estamos com saudade dessas meninas. Bora, banda. Bora, Monique. Os sentimentos que depois partiu. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não, agora não. Anderson Safadão na área. O corpo está fechado e você não entra. Aí, garçom, providencia uma mesa aí. Coração. Aí, o Safadão. Não estaria chorando. Obrigado, os covardes, obrigado, os fanáticos. Sábado é nós de Bujaru. Os Safadões da Saudade chegando pra agitar. Todo meu carinho. Olha o Marcelo, parabenizando sua esposa. Que hoje está completando mais um ano de vida. Está com a gente aqui no Pop Saudade. Seja bem-vindo, tá, querida? Felicidades. Mas me enganei. Você brincou com os. Olha o Marcelo, bora, Marcelo. E depois parti. E agora? E agora vem você. Querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não comigo não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Brigo dos cachorros. Sempre junto com a Gelo aqui, bicho. Querendo que eu lhe aceite. cerveja, garçom, bora trabalhar. Todos me condenam por onde eu passo. E aí? Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. O Zé Maria tá com a gente. Meu amigo Cleito. Também o Gugu, o Caio. Seja bem-vindo, tá, meu querido? Sintam-se à vontade aqui no Pop Saudade. A aparelhagem é nossa. E o Falcão! Bora, Falcão! Logo comentam. Mas pobre? Estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas pólvora! Vou ligar. Vai começar a covardia. E você, se agora eu estou sozinho e se você... Tá, também o Silvas, domingo lá no Recreio. Lançamento da vinheta, vamos lançar lá. Pop Saudade, a carroça. Olha o que o Damel falou na carroça. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu vivo. Daisy e Eliana, 100% as lobas do Pop Saudade 3D. Mal de você, se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. E aí, meu irmão? Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém... Pra só também, o genitor do safadão, Vitor Doido, tá na área. Para Vitor Doido. Vou brigar se alguém falar mal de você. Mas vou brigar... Churrascaria do Bruno, Jaqueline, todos aqui, olha. Mal de você. Espia, coxinha, quem tá chegando é o Vitor Doido. Vixe Maria, que doido, já basta você, Doquinha. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende a razão desse amor. Espia, coxinha, quem tá chegando é o Vitor Doido. Vixe Maria, que doido, já basta você, Doquinha. Tomara que essa carniça vá embora. Vai, vai que embora, véi peidão. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu pai, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Alô, Vito Doido! As fanáticas do Pop Saudade 3D. Não tem motivos pra esconder. Bora, sério, bora, sério. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu... Paulo e Sheila e as meninas da cerâmica. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda. confunda nesse amor. Alô, Heleno, só você pra acender uma luz na casa do cego, negão. Vou amar. Tá quente. Traz uma água aí. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. As meninas que não querem prestar. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Bora, Nelson! Cadê os cachorros? Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Vou rodar uma música aqui, gente. Que já estourada nas paradas de sucesso. E a família Saudade dá valor. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Caião da noite, uma boate aqui na zona sul. Deixa o comecinho. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Caião da noite, uma boate aqui na zona sul. Com a dor do amor, é com outro amor, e a gente cura. Fui curador desse mal de amor, na boa de azul. Amor Rogerinho! E quando a noite, brisando, cagão da loja. Daniel Ranch pra casão! Vou dormir, aí é bom, eu me Daniel. Segura! E a dama da amor estava comigo. Também vou embora. Pra mim, Daniel tá ruim. Fecha as portas. DJ Paulinho Boy. Isso aí de que jeito? Se não tem um rumo, sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou. Uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais. Eu consigo. João do Pé de Feijão. Qual é o nome daquela mulher na flor da dor? Alô, João! Na boate azul. É chorada. E essa também vai tocar no paguedão do meu amigo Valci Fox Cabuloso. E também no Pop Saudade. O paguedão do Fox Cabuloso. Ei! Hey! DJ Paulinho Boy. Cadê você, covarde? Cheguei. A galera fica tolando rosa. Deixa a porta sozinho, tive que sair. Edilene e Carlinho. Sair de que jeito se nem tem um? Sei pra onde vou. Um pensamento, lembro que estou. Bora pra preto e a carne. O nosso cachorro velho agora. Do valor. É cordona. Eu bebi demais. Eu consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher na rua da noite? Já acho que a gente tá no barco. Bora aproveitar e fazer uma sequência assim. Aí, Marituba! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde vem. Eu tô sentindo falta de alguém aqui. Cadê minha loura? De onde venho? Alô, Mega Fabiola! Importa, já passou. Cadê você? O que importa é saber pra onde vou. Me dá close, meu irmão. minha meiga senhorita. Empresária Fabiola Star. Não tenha quase nada, mas tenha o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu. Meu amigo Nico Saudade. Correndo, vem morar comigo. É, meu irmão. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente. Meu amigo Zé Gordo. Depois. Chegando junto. Alô, Zé Gordo. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. E aí? Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Bora, Leite. Só passando o pano ali. A Celo Kids, um forte abraço. Junto com os cachorrões sempre, né? Cadê as pop show? Alô, Monique! Alô, banda! Pop show, né? Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda. Dale Pop Shop! Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Só busca o velho de julho, pra Rosângela, com muito amor e carinho, olha só. Comigo, vamos lá. Doce meiga senhorita. Vem morar comigo. É só um sucesso, Kai Douglas. Olha o Danilo e a Piveríssima aqui com a gente. Galera, GDP em peso! Chega do vapor! Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber. Galera GDP, é a galera da Pizzarreira, no Pop Saudade 3D. Chega no apoio. A gente dá valor nessa galera. Hoje mesmo vou te procurar. Alô, Dani! Falar de mim, sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se... Cadê ele? Tá aí, cacheteiro? Meu amigo Charles, o bom de farra. Forte abraço aí, 4.0, lá do Audio Show. Vou te fazer uma visita aqui no Pop Saudade. A Mel, e a amiga Joyce, mais conhecida como Tina Mineirão. E a Karen, beijo carinhoso no covarde. Bora, Charles! Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo, não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber. Pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Nosso amigo Magrão, tá com a gente, bora, Magrão. Agora o que? Um abraço, meu irmão, bora. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo, não dá mais. DJ Paulinho Boy. Grande amigo. DJ Paulinho Boy. Asa dos rios. Arrocha, arrocha. Pega, meu irmão. Isso aqui é a cara do Mineirão, aonde tudo começou. Perdoa por eu ter te escolhido, pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado. É ou não é, Carlinhos? Sonho todo dia. Perdoa por eu ter te. Bora, Dona Sheila. Bora, Paulo. Que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. E as meninas assim com a mão pra cima. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu quero, eu posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você. Gostar de mim. Hoje não, né? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não, quem sabe, aquilo que tem. O Gil Adatalá e beijo, galera do Sideral, passando uma vigília aqui do Pop. Por isso que é bom sempre a gente tratar com respeito todos os fã-clubes, gente. Independente de aparelhagem, são sempre muito bem recebidos aqui no Pop Saudade. É por isso que os Silvas estão de volta aqui. Obrigado, meu parceiro Falcão, a do Cleiton, o F, aí do Chico, o Gugu e também o Caio. Nosso muito obrigado, tá, gente? Sendo bem-vindo. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter me declarado. Denilson, rei do açaí. Na hora que devia esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo. Eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não passo, eu não vou passar a barra pra você passar de mim. E o quê? Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe. Minha amiga Maria, era o seu grande amor, é ele. O tempo coloca tudo no seu lugar. É uma amiga Marcela da tica dela. Alô, Marcela! Não, porque quem sabe, quem sabe. É amiga Edivânia, lá do distrito, olha aí. Será, quem sabe amanhã, talvez. Pop Saudade 3D. Quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se vamos esperar. Aquilo que tem de ser. Agora vai ficar pai, Dego CD. Mais uma da época, assim, ó. O que faço com meu coração? Só por você que bate bom, bom, bom, bom. Por onde eu passo, seja lá onde for. Pop Saudade. Penso em você e ele bom, bom, bom, bom. Eu tô ligado total em você. Amor, não sei, me sinto muito estranho. Espero o toque do seu telefone. Fico acordado altas horas. Vai! O meu coração bate forte, amor. Só por você que se apaixonou. Não aguento mais sofrer por amar. Só você ligar, vou correndo pra. Bob Shopper! O que faço com meu coração? Só por você que bate bom, bom, bom. Por onde eu passo, seja lá onde for. Estilo suave. Quem diria?

dia. Obrigado a Bibi, o Tony, é da panificadora Leal, né, meu irmão? Desejo é estar sempre contigo. Quero, menina, por você é ser amado. Bem, alma gêmea, eu estou apaixonado. Adoro tudo só pra ter você comigo. O tempo e o sonho estão dizendo que você, a minha lua, me chamou só pra te amar. É o papagaio! Estou vivendo a sonhar. Menina, me leva contigo. Aonde eu? Em pensamento. Ariana viaja, olha. Só o Mineirão. Menina, te vejo em sonho e fantasia. Menina. A você que perdeu um grande amor da sua vida, essa música machuca, galera. Assim, ó. Amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Dia 4 de setembro, 14 anos de Hello Kitty. A gente vai dar uma passada por lá. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Viviane Bronze, a marquinha que você respeita. Você me deu a vida. Bora, Jeca! Bora, Berro! Eu quero estar contigo, minha querida. Olha aí, covarde. Minhas bandidas da saudade, a equipe 100 também estão na área. Desde cedinho, a gente aqui prestigiando o trabalho do trio da humildade à frente do Pop Saudade. As meninas que não querem brechar, Dali Safadões, Neném pro Monte está na área. Alô, Vitor Doido. Olha aí, primo, deixa eu abraçar também aqui meu parceiro Kilder. Ele, amiga Ivy, lá do Curió. Hoje nos dando o prazer da visita aqui no Pop Saudade. Curtindo o som do Pop, só de boa, tá bom? Um abraço no pretinho. É pra cima, covarde. Alô, Kilder! E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Galera GDB com a gente, tiveram em peso lá em São João de Ipirabas. O Pop Saudade no festival agora. Foi bom demais. Quem sabe no Ciro a gente tá por lá de volta, lá no Bacuri. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Chama o Bilu, Bilu, Bilu, Bilu. E voltasse atrás. Por isso escrevi. Bora já, Xabia por ali. Canção. Bora, Bia, bora já, cê. Eu fiz pra poder te falar. Olha o Denilson rei do açaí. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde. Paulo da Serena. Grito por seu nome sem parar, sem saber. Alô, Rose dos Cachorros. Para Rose. Toma, alô. Tauari, 19 de outubro, hein, Rosso? Vamos, mudadinho! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. A pior coisa é a ingratidão, cara. Olha essa música. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Do Rossi. Ninguém havia sido. E o Paulo da Cerâmica. Olha essa dúvida aí. Pra mim, pra mim. Bora, Levi, olha o papagaio aqui na área. Galera GDP, claro, quando eu percebi. Alô, Bele! Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Eriel! Pra mim, pra mim. Sei, tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai. Brito e Carmen, o casal Pop 3D. Quem perdeu um grande amor? Você quando não tinhas nada. Fui Wesley Safadão. Longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. Eliane do Curió, já aqui no Pop Saudade. Eliel de Ananindeua, no Pop Saudade. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Achou! Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Mal pra quem? Pra mim. Pra mim. Pra mim. Sei, tudo vai passar. Não há mal que dure pra sempre. Te esqueci. O tempo sempre dá resposta pra tudo, olha. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você, e de repente eu te encontrei. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Ai, eu adoro. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Sonho meu. Sonho. Olha a loura, cadê o Prainha? Eu acordei e o mundo. Olha o Prainha chegando junto, ele é a loura. Acendeu, não para de Beijo quase lindo. E o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei meu grande amor. Pode chover, o céu caiu, porque nada mais importa. É só pensar em você, no amor que vive. Aí gosta do bordão, Mega Fabíola está. Se eu mando te esconder num grande muro de visões, te encontrarei, meu grande amor. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Foi ele que nos escolheu, não foi você nem eu, meu grande amor, grande amor. Banda Mistura Tropical para o seu coração. E sua loira de Marituba. Quero ser seu dono toda essa noite. Olha o ninja das marcantes, tá na área. Bola, ninja. Nos seus açoites, entregar meu corpo. Wesley Safadão. Bora, Wesley. Você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Traz uma água aí, negão. Uma água bem gelada. Alô, Popete! Vai! Me dá seu carinho. Alô, Bob Chobe! Alô, bandidas, é que bichão. Com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha. A Hello Kitty, os cachorrões ali, olha. Vamos lá. Quero ser seu dono. A equipe da Cerâmica e Peso, obrigado. Essa noite me cansa de gozo. Paulo da Cerâmica. Essa noite se entregar meu corpo, fazer o que você. As gostosinas de Marituba também, né? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sonhando de eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Vai começar a covardia. Imaginar. A fantasia de amor por você. DJ Paulinho Boy, agora covarde! Vamos fazer essa galera explodir de alegria! Mais pólvora! Calma, Barbariga! Vai começar a covardia! Já começou! Me sei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Ei, Jorge, só sei que te queria ao menos. Bora, Jorge! Aqui meu bus bom de farra aqui com a gente, obrigado. Vamos lá! Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham? Bora, papagaio! Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Bora, Kelly, bora, tio Pé. Tô direto no Bob Saudade. Já aproveito para fazer um convite para esse casal. Bora romper fronteiras, bora, Sabro. Sabro tem Pop Saudade e Bujaru. A GDP vai estar por lá em peso. Olha, meu amigo Maciota Light. Bora, Maciota. Toda a galera. A mão já é gordo. Seu olhar tão diferente. DJ Paulinho não Boy. E eu estou afim. DJ Paulinho Boy. Do Oriente. As nossas pop e chope. E eu estou. Bora, Sábado, Bujaru, bora. O seu jeito. Alô, banda! Fala. Me diz. Vamos, Sábado. Chopete, os velhos agora também. Eu queria te abraçar. Bagulho vai ser doido, depois todo mundo no lugar a pé. Senti essa doçura. Me sei, pra onde olham teus olhos? Cadê você, covarde? Tô aqui, capitão. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Capitão, dá valor na covardia. Olha os safadões aqui com a gente, as meninas que não querem prestar. Sempre no apoio. Bora da série. Cadê o safadão? Ficou batido. Ai, como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. E sereno, meu violão molhado, eu cantava em sua janela. Olha, o Paulo da Cerâmica oferece aí pro Rossi dos Cachorrões, namorado, com muito amor, carinho e respeito. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Vamos dar mais três. Mais um prêmio domingo. Vamos lá. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. E aí? Onde está a minha alegria? Bora, Bama. Tem aí dos perversos do pop. Felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. A lua descia do céu, eu cantando você. Os perversos do pop saudade 3D já estão aqui. Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem pop dor, saudade. Pop saudade. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais. Só busca aí o hino aí dos amantes da saudade, me dão valor. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Que amante. Quero ter você o tempo todo. Anderson, Anderson. Eu queria ser bem mais. Maestro! Que amante. Quero ter você aqui. Abraçada meus ouvidos, o gerentor, aí do nosso parceiro Anderson Safadão, hoje recordando com a gente aqui, muito obrigado aos nossos papai presentes, olha. Inclusive hoje, no CD de hoje, iniciamos uma linda homenagem aos nossos papais, porque o dia são deles hoje. É verdade, vamos lá. Maurício Amaritubense, era o seu grande amor. Alô, Negão Pop! Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber como machuca meu peito a dor. O Renan, papai do ano, aqui também, obrigado. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. E aí, Rafael dos Pegadores da Terra, eu queria me lembrar desse cabra aqui. Um abraço, isso aqui é sangue bom. Adeus. Lá dos Pegadores. Eu queria ser. Jogamos juntos lá na Toca do Gorno da época, né? Sucesso pra galera da Terra. Olha a Márcia, bora a Márcia. Márcia Correia. Você. O quê? Pop Saudade. A máquina do tempo. Que amante. Sábado, Bujaru, tem Pop Saudade. Domingo, Recreio. Bora recordar. Aqui. Pop Saudade 3D. Essa não, covarde! de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar, mas a vitória foi de outro qual. Amigo Nico, saudade, obrigado Nico. Um dos caras que aprecia bastante o trabalho do Paulinho Boy. A frente aqui do Pop Saudade. Junto com o trio da humildade, DJ Dalto e o DJ Neto. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só. E aí, doido? Pela noite escura, cheio de amargura. E aí? A chorar. João no pé de beijão. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos lá, família! Oh, oh, oh, oh. Nossa Valvete, a saída, obrigado. Os velhos agora também. Sábado, bora invadir o Bujaru. Vamos lá, bora, Jaque. Bujaru. Dia 7, 7 de setembro. Pet Saudade, região do Salgado. Pop Saudade, Cineral. Rubi Saudade, Tupinambá. Em vigia. Felizes. Chegaram ao fim. Pop, pop, pop, pop. Para sempre o amor que sonhei. Quiser. Obrigado, as bandidas. E também aqui, mexendo pelo carinho, tá, gente? Bom com Deus, que Deus abençoe. E que você são seus destinatários. Obrigado. De coração, valeu! Que um dia eu te amei. Tão só. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade, fazendo sua diversão no Pop Saudade 3D. As mulheres do coração bandido. Oh, mulher. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Até pra três, né? Será que você não tem medo do sofrimento depois? É, compra cinco. Às vezes fico horas pensando o que será que nós três. Aí, pera. Espero. Joga logo aí. Embora. Da galera da pizzarreira, tem aí, negão? Para chegar minha vez. Bora, negão, bora. Eu só queria saber. Tá com uma ferramenta de última geração agora. Onde nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Essa mulher tem um coração bandido, negão. A senhora. Você não ama ninguém. Esta é a pura. Falou, maciota. Bora, meu irmão. Mais um bingo. É bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Eu só queria saber. saber qual de nós dois, qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? Pop 3D, 3D. Quando está com ele na cama, ou se quando está comigo. Bora, Anderson. É nele que está pensando. Afinal, olha aí, Anderson, quem está comigo aqui? Você, papagaio, que não sabe a quem está amando. Alô, Levina GDP. Você não ama ninguém. Fala, Paraíba. Esta é a pura verdade. Aí, Machota. Após já subindo, Machota. Só sabe fazer falsidade. O covarde da saudade. Não ama ninguém. Cadê você, covarde? Seu coração é bandido. Só sabe. Pra fechar a sequência. O tempo, gente, faz as pessoas mudarem. Mas tem pessoas que mudam pra melhor e outras pra pior. Mas mudam. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Alô, Pretinho, chega aí, meu irmão. Aí. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar. Aí, maestro. Um outro alguém que quer. Chega aí. Sempre me amar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Pop Saudade 3D. A viagem no tempo através da música. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Ninja das Margantes. Para Ninja, dá valor no pop. Vem agora. Alô, Eduardo, motor Eduardo, só de boa. Que não. Ele é o seu grande amor. Fico saudade ali, olha. Fica sofrendo. O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. É? E até deixar de me amar. Eriel! Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Espia, coxinha, quem tá chegando é o Vitor Doido. Vixe Maria, de doido, já basta você, Doquinha. Tomara que essa carniça vá embora. Vai, vai-te embora, véi peidão. Pop Saudade 3D, unindo o passado e o futuro, juntos no presente. O Pop é o Pop. Bora esquentar o Morguinho, bora. Bora esquentar esse clima, Morguinho. Hoje aqui no Clube do Jombeiro. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. A Beth e o Alex da BK tá com a gente. É pop na parada! Vai! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Vai se amarrar em um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Logo cheque dos bombeiros! E aí? Bora, Kelly! Obrigado, tio Pé, obrigado. O nosso casal Pop, sempre no apoio aqui, obrigado. Não sou de quem, sou carregador de aparelhagem. Vai! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou de quem, sou carregador de aparelhagem. Quanto tri vai virando mais uma assim aqui no Pop Saudade. Não vale a pena. Valeu, tio Pé, obrigado, Kelly. Chamo de voz, domingo no recreio. Prefere-se se ferir. Olha o Denilson, homem do racha aí. Tá cheirando. Só quero te ver feliz. Sorte a emoção e ver se levar. O melhor sair da cerâmica. Vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Achou! Só quero te ver feliz. Não vem esse papo de timidão. O som é sobrenatural. Manda a maçã. Alô, Tony, alô, Bibi. A panificadora, né? As meninas do restaurante Cantinho do Sabor aqui, obrigado. Paula, oh Paula. Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era na cama, teu castigo. Um sonho esquecido foi embora sem explicar o porquê. Só pensaste mesmo em ti. Minha paz tu levaste porque vinha e ama-me muito essa noite. E de manhã eu vou sofrer porque não sei viver sem você. Em teus braços amor encontrei. E aí? Eu assim que saía pelo mundo, escapava de noite assim. E eu via os olhos de Paula. Oh, Paula. Vamos lá, família! O show do Ed me faz sonhar.

bota assim, ó. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. Vida inteira sonhei em ter você. Família Souza e Vejo com a gente aqui, obrigado. Meu pela parte de trás, ó. Da cerâmica, agora cheira. E as meninas da cerâmica aqui, meu irmão. Pedindo seu olhar, bem louca por você. Mas eu não vou deixar. Banda, você deseja. De longe, Tupinambá. É, mas vamos borrar, né? Tupinambá, rei que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá. Com o DJ Tim, DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Você vai se dar bem, o som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Thank you.